A presidente da Argentina liga para a presidente do Brasil. Dilma, nossa maior fábrica de camisinhas pegou fogo. Esta é a forma preferida de controle de natalidade de meu povo. É um desastre. Olha, amiga Kirchner, no que se refere a essa desgraça, o Brasil vai ajudar no que se refere ao material de contracepção. Então a gente ajuda no que se refere necessário. Necessito muito de sua ajuda. Você poderia me enviar urgentemente 1 milhão de camisinhas pela nossa amizade, pelo Mercosul. 1 milhão de camisinhas? Olha, certamente fique tranquila que eu vou, no que se refere, resolver os problemas, fazer isso agora, certo? Sim, pero solo mais um favorzinho, por favor. Diga. As camisinhas precisam ter elasticidade para 27 centímetros de comprimento e 10 centímetros de diâmetro. Pode ser? Nossa, sem problemas, hein? Imediatamente a presidente Dilma vai à fábrica de camisinhas. Olha, eu preciso de um favor. No que se refere a ajudar os países necessitados. Por favor, envie 1 milhão de camisinhas para a Argentina. Sim, considere o seu pedido feito, senhora presidenta. Ótimo, só que precisa ter elasticidade no que se refere ao berimbau de 27 centímetros de comprimento e 10 centímetros no que se refere de diâmetro. Pode deixar algo mais, senhora presidenta? Sim, por favor, mande imprimir no que se refere à embalagem de cada uma os seguintes dizeres: Made in Brasil, tamanho P.